9238 to Miami, flight level 340, have your ATC clears. Please information, Kilo QNH 1013, stand 11, red for to copy ATC clears. Ready to copy, American 238. American 238, you clear to Miami, flight level 340, via LA Upper Zulu 20, and then as a flight plan route after takeoff, runway 10, maintain hand to passing 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Momo departure, and then Cogibo with a flock transition. Salvador control frequency 119.8, Salvador tower 118.95, and squawking 5572. Colado 47, controle 119.8. 19.8. What is the waypoint? After Momo, you fly until Cogibo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. After Momo, Cogibo, after Cogibo, Flock Transition. Foxtrot Lima Oscar Charlie Kilo. American 238 is clear to Miami via Upper Zulu 20, flight plan route under flight level 340. After takeoff on runway 10, passing 2,000 feet or 3 nautical miles, turn left, Momo departure to Kogibo, and then flock transition 118.95 for tower 119.8 for departure, flock 5572. American 238. Okay, the readback is correct. Stand 11, call me right for push and start. America 238. We'll call you back. American 238. Select Bravo Delta, vento 110 graus, 10 mais, livre decolagem, 10. Complete a aproximação, chama a torre, 118.9, compose. 118.95, grata. Camarada, 3191. Salvador, Chané 6200, na Suíça. Chané 6200, bom dia, tráfego avistado, cheque trem, livre pouso na 0, vento 120 graus, na 0 mais. 6200, ciente, livre pouso, informará quando baixado e travado. Silete Bravo Delta, decolado 49, controle 109.8. Esquerda, Broad Point, Juliette Bravo Delta. Broad Point, Bravo Delta. Azul 4082, vista 2000, autorizado final do ILS X-Ray. 2000, autorizado X-Ray, 4082, Azul. 3. Lima pro parte 3 tá livre, Lima Kilo Zulu. Nós estamos com o Airbus da TAC que puxou no 612. Segue o tráfego até o parte 3. Já temos a aprovação petrolina nível de voo 0, 1 centena. Ok, petrolina 1 centena, pista 10, a curva pela esquerda. esquerda, conto perfil subida Momo até a posição Momo após direto Petrolina. Liberação junto ao Corpo 198, 2895, acione 5575, Lima Quilo Zulu. Ok, Bengala Delta Zero, curva esquerda, saída da Momo após uma pequena autoridade. Controle 198, Lima Quilo Zulu. Ativo, está livre até a cauda do TAM, mantendo a separação com o tráfego. No parte 3, chame operacional por B04 Zulu. Informação é aquilo, 1003 no altímetro. Tráfego Salvador, bom dia, gol 1777. Informação quilo, autorização para Porto Seguro. Quilo confere, 1013, Porto Seguro 340 já aprovado, número 1 para 4. Zona escura. Estabilizou, Sopa Vista, 4082 Azul. Torre 1895, bom pouso, 4082. 1895, obrigado, até já. 29-6200. Controle ao trip 5367. Prossiga. 5367. Só poderia repetir a posição que o senhor nos orientou para a PRO? O senhor foi autorizado o perfil da saída PUCA. Você está na PRO de PUCA após Jamo, após Jamo Aracaju. Ah, então a projetada deve ter sido para outra aeronave, né? Foi para uma aeronave da companhia, 45220. Ah, ok, obrigado. Ok, o 5220 copiou, está voando ETAP. A possibilidade de voarmos a PRO de Duna? Ah, sim. 2000, estou adicionando 2013, 5220. Muito grato. O trip 5367 pode aprovar Aracaju? Ok, aguarde coordenação. Obrigado. 3h20, Fernanda Campinas. Táxi autorizado à esquerda via pátio, ponto de espera via Índia, torre 1895, altímetro no 013, boa viagem, tá 3191. O trip 5367, centro Recife, mantém o perfil da saída. Perfil da saída, 5367. Sou, bom dia, São 3191, no ponto de espera 1-0, pronto. São 3191, a Lima tem cabeceira 1-0. No 4082, solo aos 55, direita via Eco e Ana 219. Bom dia. Direita na Eco 219. emissora nesta promotoria de aliança. Confirma, para do foi o trip 5220? Afirmou. Autorizado, final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador, 5220. 5220, reporte estabilizado. 5482, livrou na Eco, na sua escuta. Vicente, Azul 4082, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, 4082. Uno 777, quanto cópia? 777, adiante. Salvador, ponto seguro, nível autorizado 340. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após a curva pela direita. Cumpre o perfil de subida da Euleda. Após Leda, direto, ponto seguro. Controle 119.8, torre 1895, acione 5570. Solicita o nível 050 voar na prova de TAP e o plano de rufo apresentado na sala oficial do cotejamento correto, portão 5. A clareza tá 5, só a transmissão tá um pouco baixa de 2 para 1. Obrigado por informar, nós vamos avisar que é você. Obrigado. Ah, não chama pro puxa, senão. Tá bom. 91, bom dia, contato radar na decolagem, do nível 340, saída da EL. 340, quando possível, direto da EL. Autorizado da EL. Direto da EL, então 391. X-Ray. Romeu Charlie X-Ray, serviço radar encerrado, 60 milhas Salvador, mantendo as condições de visualidade nível 095, chama em Recife. 126, decimal 8, caso negativo, mais à frente a rádio Paulo Afonso, 125, 85, bom voo. O centro é 126-85, caso negativo, mais à frente a rádio Paulo Afonso, 125-85. Controlador, o trip 5220 estabilizou no curso. 5220, torre 1895, bom voo. 1895. Ground American 23. Go ahead, America 238. On the departure, after we pass 3DME or 2,000 feet, do we turn left to intercept the 320 radial to Momo, or do we fly direct to Momo on the Momo departure? You perform Momo departure and then flock transition, okay? Okay, so we'll turn left and intercept the 320 to Momo and then fly the rest of the departure, American 238. After takeoff, turn left for Momo departure, flock transition. American 238. Torre Salvador, bom dia, 35220. 200, livre pouso, pista no 0, vento 130, graus no 2 mais. 130, coma 2, livre pouso, 90, triplo 5220. 5367, chame centro Recife, 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 2545, confirma a alternativa? 12685. 2685, obrigado. Lima, Kilo Zulu, libracionamento, chame pronto para o táxi. Salvador, 5220. 220, táxi em frente na Alfa, chama solo 219, solo 03. Chama solo 219, 220. Táxi livre, via Patiuno, Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1, 3. Bom dia, boa tarde. Então 3895, coordenando com a equipe de solo, vai guardar passagem de César 402 a retaguarda, já pode ter livre pushback, chama o taxi. Aguarda passagem de aeronave, aguarda livre, chama o taxi. Solo 35220, livro 1-0. 35220, táxi via Alfa Juliette para o pátio 3, dando passagem a Charlie 402 no táxi. Táxi via Alfa Juliette 403, dando passagem aeronave no táxi, 35220. Salvador, voo 777, para o pushback, acionamento, ok? Voo no 777, coordeno com a equipe de solo para guardar ingresso de ATR 72 da trip no pátio 3, e após iniciar seu pushback, chame para o táxi. ATR da trip ingresso no pátio 3, e após o motorizado, ponto de espera dando 0, autorizado, alinhar e decolar. Visto no 0, Lima Kilo Zulu, vento 120 graus, 10 nós. Salvador, bom dia, azul 4463, informação Kilo, Ideal. Azul 4463, pronto, cópia. Pronto. Azul 4463, Parelhéus, nível 180, autorizado. Decola da pistola 0, com primeira curva à direita. Na saída da EL, Leda, pós-Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador, 119.8, Torre 118.95. Aciona 5013, Azul 4463. 180 para Ilhéus, aprovado, cola da 10 com curva direita na Daia Leda, 198 é o controle, a torre 1895 e o transponder 5013, Azul 4463. Azul 4463, correto, chame pronto para o inspecionamento. Chamará para o inspecionamento aqui no 1. Chamada de pouso, por gentileza. Controle Salvador, essa 3204, boa tarde, boa tarde. Bom dia, transporte 3204, acende a indicação, desce ao 0620, vigilante, chegada à maré, com a pessoa de Itap. Controle Itap, 0620. Prossiga, em dia 10 de novembro. Muito grato. Controle 1 no 9.8. 198, São Lima, Aquilo Azulão. Lima, Aquilo Zulu, contato radar na decolagem, disponível 1.0.0, saída Momo, livre da restrição na subida. Ok, entendido, livre da restrição, vai acender para uma centena na Momo, Lima, Aquilo Zulu. Entendeu, correto. 55, alterna, galera. São 3895, táxi Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 1.8.95, ajuste 1.0.3, uma boa tarde. E autorizado Índia Alfa, ponto de espera da 10, 18.95, autorizado 3895, boa tarde. Gente, Juliette Serra Tango, autorizado, voo local, corredor forte, 3.500 pés, decolador 17 inicialmente, restrito 1.000 pés até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 119.8, torre 118.95. Aciona 0152, Juliette Serra Tango. Juliette Ratango, reforçando restrição de 1.000 pés no corredor forte até a liberação do controle Salvador. Juliette Ratango, confirmando PLB? 77, para o táxi. Bom, 44 a bordo. 44 a bordo. 2 horas e 14 minutos. Aracaju. Bono 777, confirmando 1.44 PLB? 1.44. Bono 777, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 1.8.95, ajuste 1.0.13, uma boa tarde. Autorizado, táxi via Pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1.8.95, boa tarde, obrigado. 1.000 pés? Ok, nesse corredor o senhor tem que se manter a 1.500 pés, tem condição de acender? Firmo, Juliette. Ok, subi e mantenha 1.500 pés, Charlie, Vitor, Juliette. 1.500 pés, Juliette. Temos informações, eu vou checar com a companhia. Gente, Gol 9250, pronto, cópia? Pronto, cópia. Gol 9250 para Recife, autorizado nível 370, via Peruísque 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-8.95. Aciona 5006, gol 9250. 48, curva esquerda após decolagem, Tuca, transição, Caju, 19, decimal 8, o controle, a torre de 118, decimal 95, aciona 5006, voo 9250. Voo 9250, correto, chame pronto para pushback funcionamento. Chamo pronto para o posicionamento, obrigado. Terra, Kilo Índia, aciona a identificação, desta 050, vigilância, chegada amarela. Zero, cinco, zero, chegada maré, ajuste, 1013. Está reautorizado até 2.500 pés, 2.500 pés. 2.500 pés. Matilda, sua desatoração agora, curva esquerda até a proa 010. Esquerda proa 10, limite desta proa é o curso do localizador. Intercept nesta, reposta estabilizada. Gilete, tanto pulou. Esquerda proa 010, limite é o 3804, foi na proa de Duna. O transponder agora é 17 e 15. Guardião 05. Ok, ciente. Aguardando para transferência, Guardião 05. Aguardando transferência de comunicação do Guardião 05. Charlie, Victor, Juliette. Charlie, Victor, Juliette, visual. Ok, chama a torre 118-95, Charlie, Victor, Juliette. 3895, Juliette, bom dia. Controle, o Lima Kilo Zulu, quando possível, Pro de Petrolina, radial 350, seja a saída. Confirma, não chamou decolando Petrolina? Dá pra passar no Lima Kilo Zulu, quando possível, Pro de Petrolina. Ok, aguarde, Lima Kilo Zulu, inicialmente mantém o perfil da saída. Amadeu, Lima Kilo Zulu. Sou Charlie Vitor Juliette. Charlie Vitor Juliette, confirma. Tem condições. Condições de pousar na pista no zero? Confirmo, Juliette. Sim, Juliette, já tem que considerar o repórter alinhado pronto no 7. Estará alinhado pronto, Juliette. Charlie Vitor Juliette, vento 130 graus, 12 nós, reporta final no zero. É, o Juliette vai para o pátio 5. Tem condições de aproximar para o 0, confirma. Preferência pela 17, Juliette. Ok, ciente, perto do vento da 17 padrão, aguardando para girar a base, o Charlie Vitor Juliette. 4 para girar a base, Juliette. Oi, Salvador, boa tarde, 3895, quanto espera no 0, pronto. 3895, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no 0. E manter no 0, 3895. SA Tango está autorizada a colar a pista no 7, 130 graus, 129. 2030. 7 para Delta. Serviço radar encerrado, 7 milhas para a posição Conde, mantendo 090, chama o controle Caju no 203, com gol. Charlie Vera Cruz e corredor forte após, confirme. Gente, Bravo que Luiz, que é autorizado o voo local, no meu pé de corredor forte até 20 milhas, decola da pista 17 com curva à esquerda. Controle Salvador, 120, confirmando 119.8, torre 118.95, aciona 0116, Bravo que Luiz. Até a proa 080, direita a proa 80, desça 2.000 pés, reporte visual com a cabeceira do 7, Juliette Tantulu. Foi 3-95, uma boa tarde. Índia Delta 9M na escuta dos motores. 1-9-8. Da nave 8. Chanel 6213, pronto, cópia. Chanel 6213 para Galeão, autorizado nível 360 via Upper Luna 010 MAP. Após prosseguir conforme rota do plano, decolagem da pistona 0 com primeira curva à direita na saída da AEL, Leda Bridge. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95. Aciona 5004. O Chanel 6213. 1-2-3-3-6-0, de fala da 10, direita da AEL, Leda Bridge. 19-8 controle, 2-4-5-14. 004 no transponder, a rota, o Tosulo 10, o MAP, Lúbito, Bravo, Bravo, Charlie, afirmativo, chame pronto para o pushback acionamento, o Chanel 6213. 3. Temos o Lu complete direito até a rua 095. Poderia voar Leda, 3895? Two, three, eight, go ahead. Clear, report red for taxi, American 238. Solas 1-8, confirma o bate dentro. Direita no poste de frequência. Charlie, Vitor Gilles. Localizador avistando, está 3204. 3804, chame torre, 1-1-8-9-5, composto. 1-1-8-9-5, confirma. Afirma. Obrigado, até bom trabalho. José de Serra Tango, prossiga. Ok, eu tenho que 1500 pés, solicito agora a descida para 1000 e regresse. Ok, ciente então. Desça 1000 pés e... Foi na proa da rotatória, Juliette Serra Tango. Rotatória, Juliette Serra Tango. Ciente, Lima Quilo Zulu. Controle Salvador, bom dia com o 777. 777, bom dia, contato radar, suba ao 340, saída da El. Da El vai ao 340 com o 777. Juliette Serra Tango, vai para pouso final. Para a 317. O Chanel 6254 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 360 autorizado, via Peugeot 10, 10 MAP, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem de som 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge, controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5026, Chanel 6254. Autorizado Rio de Janeiro, nível 360, rota Aperzulu 10 a 10 MAP, depois conforme o plano. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Leda, direto Bridge. Frequência da torre 1895, controle 19.8, transponder 5026, Chanel 6254. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, Chanel 6254. Chamarei, vem. Serra Kilo Índia, autorizado final de ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Reportará, meu logo. 777 foi Dael. Está presente Dael com 777. Autorizado táxi, a porta, a ponte para dar hoje. Juliette, Serra Tango. Vai sempre, Juliette. Está avistando o tráfego com a posição de 1 hora, meia dúzia de milhas com rumo leste, é um Charlie 402. Negativo, senhor. Ok, então mantenha a proa da rotatória descendo a 1 mil pés. Descendo a 1 mil. Serra Tango. 10-30. 360 pela direita, na presente posição. 360 pela direita. American 238, clear taxi via main apron, taxiway India, holding point runway 10, tower 118.95, QNH 1013, good day. American 238 is clear to taxi runway 10, via India, apron to India, holding point runway 10, 118.95. Solo, Salvador, TAM 3804, livrou a 10. TAM 3804, táxi via Alpha, vai dar passagem no táxi a Boeing 757 da American Airlines, após ingresso via Juliette, gate 3. Sim, então Alpha, vai dar passagem a América, Juliette e o gate 3, 3804. Serra Kilo Índia completa, chama a torre, 895, bom pouso. 895, já Juliette Seatão, completa 360, reporte final no 7. Já entra, problema agora, reporte final no 7. Na proa da rotatória, mantém as condições visuais, chama a torre, 1895, bom pouso. 1895, bom pouso, graças. Tá 3895, chame centro Recife, no 25.1, bom voo. 25.1, 3895. 777, centro Recife agora, 125.1, boa tarde, bom voo. Centro Recife, 251, muito obrigado, até a próxima, 777. Tá, se Luiz, quanto eu posso esperar agora dentro? Vagião 05, bom dia. Prossegue à direita do eixo da 17, coordenar oeste da direita 17. Final da 17, sem interferir com o eixo, forma o tráfego com o Charlie 310. Final de 5 milhas da 17, é a porta visual com o mesmo. Vagião com o tráfego, vai continuar com a 17, vem com a 0, vagião 05. Ok, ciente, está livre, aproximação, sem interferir com o eixo da 17, a oeste do eixo da 17, guardião 05, é porta curta final para o Pato Grande. Porta curta final para o Pato Grande, guardião. Tango Zulu, confirmando Pato 5, solo aos 25, no corte, livre frequência. Ciente. Serra Kilo Índia, vento 1-0 graus, 1 nós, autorizado pouso, pista 1-0. Confirma trem baixo travado? Afirmativo, livre pouso, pista 1-0, baixado travado, Serra Kilo Índia. Passar pela volta, 1-7, Juliette Atal. Juliette Juliette, se a Tango 360 curto pela esquerda, reporta interceptando final no 7. Juliette, se a Tango 360 pela esquerda. Helicóptero do esquilo noroeste do campo, 2 milhas a 500 pés. O vento 130 graus, 1 no norte, autorizado pouso, pista no 7, Juliette Sertango. Juliette Sertango, autorizado pouso, 1 no 7. Sequilo Índia, solo 28, direita solo, 209. Say again for American 238. American 238, line up, ele mantém, Coronel Zero. Line up and maintain runway 10, American 238. Ouvindo parte de estacionamento? Afirmativo, Serra Aquilo Índia. Taxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Para o táxi, gol 9250, 165 PLB, 3 horas e 15 minutos, altera na Natal. O gol 9250, confirme o transporte especial? 38, clear, line up and take off. Runway 0, wind 130 degrees, zone 09. Clear to line up and take off, runway 10, American 238. Porque, no caso, a gente deveria passar essa informação aos órgãos adjacentes. Delivery táxi via Pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre 1, 19, decimal 8, ajuste, confirmando 1, 18, decimal 95 a torre, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Boa tarde, segue via Pátio 1, Indy Alpha, 18, decimal 95, ponto de espera da 10. Te agradeço a atenção, boa 9250. Aquilo Índia vai guardante da Juliette, da passagem a Boeing da Gol no táxi, após ingresso a Pátio 1, Lima e Mike, chamando a Quebec para cruzamento, Serra Aquilo Índia. Oxalé 62, 103, coordenando com a equipe de solo para guardar passagem de Boeing 737 da Gol retaguarda após iniciar o pushback. Oxalé 62, 103. América 238, Airborne 30, call the path control 109, that's my way. 0.0, chegada amarela 3206. América 238, call control 109.8. 109.8, American 238. Control American 238, we'd be passing 1,600 for flight level 340. Good afternoon, sir. Radar contact on departure. Climb and maintain flight level 340. Momo departure. Climb and maintain flight level 340. Momo departure, American 238. Índia Delta Papá, pronto, cópia. Índia Delta Papá, Valença, no meu pé, decola da pista 17 com primeira curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 119.8, torre 118.95, aciona 0133. Índia Delta Papá. Central Bay, Pátio. Índia Delta Papá, para acionamento táxi, torre 118.95, uma boa tarde. Boa tarde, Gono 2, 9250, ponto de espera no zero, pronto para a viagem. 9250, autorizada a linha de colapso, pista no zero, vento 120 graus, 10 abaixo. Livre decolagem, gol 9250. São 2000 pés. Aqui é a Delta. Decolado 33, curva à esquerda, cruza o campo sobre a cabeceira no zero. A porta no cruzamento. Autorizado com a esquerda, chegamento do campo sobre a zero, trago 30. Seguida para o 710. Bom dia, sem identificação, decolado 050, vigilância, chegada é a AMAN, passarei do 223. 050, na AMAN. Quando possível, por onde tudo vai? O 2230, seu agora é o número... na aproximação, uma tempestade da chegada agora. Tem uma ativa, tá? Detecto 050 na abaixo, 2230. Cabeceira no zero, ok? Não interfere com a decolagem. Ah, ok. Grato. Informação está iniciando a decolagem. 9250. Cada maré, 0030, total 9988, desça 4 mil pés. Sem restrições. Foi na proa de Itápia, ajuste em 12. Descendo para 4.012 na proa de Itápia, sem restrições. Seja lá na 018, bravo, que lista. No visual, proa de buraquinho, controle 119.8, bravo, que lista. Proa de buraquinho, controle 198, bravo, que lista, tá, graça. 6213, táxi Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 118.95, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Sim, Alfa, 8.95. Autorizado, cruzamento, táxi até o pátio 5, ao estacionar frequência livre, uma boa tarde, Serra Kilo Índia. Decolagem 35, controle 119.8. Já 98, 9250. Vindo da Barbados de Abordo, autorizado Cogina. Ah, vai tentar um Bravo Eco 40, prosseguindo o táxi na Papá, após mesmo, reporta Monte para Papá. Passa 1.400 pés, boa tarde. Boa tarde, 9250, contato radar, só 370, saída Puca. Puca, só deu 370, gol 9250. Gol 754, boa tarde, passando 180 para 170, 30 quilos. 754, boa tarde, essa é a identificação, desça o nível de voo 050, vigilante, chegada amarela. 050, é, vigilância marítima. Gol 1941, desça 4 mil pés, ajuste 1012. 4 mil pés, 12, gol 942. Nome é 213, vento no 30 graus, 19, autorizado ali, decolar, ajuste 10. Elemento de decolagem da 10, ótimo, 62, 13. 6213, informação, tem um Charlie no 50, a 1 milha. Nordeste, a cabeceira 28, comprou Nordeste, é um no meu pé, não interfere com o seu decolar. Obrigado pela informação, senhor. Passarido 2230. Se escuta, prossiga, centro. Prodtoc. Prodtoc 2230, muito grato. Controle Salvador, Índia da Reperalta, na proa pro da rotatória, visão com campo. Torre, 1895, composto, Índia da Reperalta. Grato, 1895. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3144, vai cruzar um 70, restrição 1150. 3144, boa tarde, essa é a identificação, desceu 080, inicialmente vigilando, chegada amarela. Maré, 080, obrigado. 3216, pode descer para 2000. 3216, autorizado, 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray. Estamos seguindo o Embraer 190 da Azul, 12 horas, 9 milhas, 220 de ground agora. 9788. Passarido 2230, desce 4000, ajuste 1012. 4012, 2230. American Airlines 238, call now receive standard frequencies 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85, have a nice flight, sir. 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85, American 238, today. Azul 476, torre 1895, com voo. Voo 35, vai agora. Controle Salvador, Brasil, Zona 041, informação, quilo. Passa 210 para 1970. No 041, boa tarde, essa é a identificação, desse nível de voo 090, inicialmente. Vigilância, chegada amarela. Feito depois, chegada amarela, até o 090, Zona 041. O 3144 é autorizado 0620. Só deixar na 6213. 6213, prossiga aqui. Prontinho, boa tarde, estou passando 2000, estou de usada EL. 6213, boa tarde, contato radar, só 360, saída da EL. 360, cidade, vamos, Leda, senhor? Autorizado, Leda. Muito obrigado, achar 62, estou na 3, boa noite. Total 9888, reduzir de cada 209. Reduzir para 209, total. Passarei do 2230, desce 3000, pés. 3000, 2230. Nosso patrono foi na proa de Duna, desça 2000 pés. Proa de Duna, 2000 pés, o nosso patrono, de Duna. Mike Eco Delta, prossiga. Ok, pode manter, a frequência está livre da presente. Só me informa o seu estimado de pouso, por gentileza. Ok então, vertical no 452, frequência está limpa para coordenação dos corredores, me chama a regressar. Bom Bom, Índia do Papá confirmando autorizado ingresso a Porto Alegre, pronto no 7. Bom, Índia Alerava, interceptar final no 7, feito as esperas com curva pela esquerda, tem mais dois tráficos para pouso, fora o que está próximo da cabeceira. Índia Alerava. Paciente, a ingressão na final realiza 360 pela esquerda, Índia Alerava. Torre Salvador, tá 3216, ILS, baixar de checagem. Tá 3216, informa aí, pista livre. Paciente. Indicada 2509, 74. Interrupção 2309. 230, 74. O Papai Oscar Lima vai prosseguir 500 ou mil pés, AGL? Azul 4076, solo, 42, direita, solo, 21 decimal 9. 4076. Inicialmente comprou a norte e após comprou a do litoral. Comprou a nordeste do litoral. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Aciona 0276, Papa Oscar Lima. Torre 1895, por favor. Torre 1895. Confirmando, Papa Oscar Lima, o senhor conhece o corredor visual forte? Localizador. Gol 941, autorizado e LR7 direita, pista no zero, reportado no localizador. 2230, sua indicada. 250. Comprou nordeste, praia de Buraquinho e prossegue pro litoral norte. Se o senhor decolar com proa norte da 17, você vai curvar à direita. Se preferir, pode decolar da 17, sentido litoral, curva à esquerda e após cruzar o campo. Então, qual, no caso, é a preferência do senhor? Zero, obrigado. 17 direto com a proa do litoral norte, o Papa Oscar Lima. Para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 95. Azul 4076, táxi via Alfa Juliette Gate 09. Brasil, 3144, sua indicada. 2509. Reduza 2109. 210 nós, é o número 4 agora na aproximação, desça 3000 pés. Ajuste 1012. No ajuste. 1041, 10050. Até o 050, gol na 041. Alfa. Total 9888, vento 120 graus, 129, 3 graus, pouso, destino 0. Livre pouso, total 9888. Índia Delta Papá, 1000 pés, corredor Axé, reporte farol da barra. Reportará, 1000 pés no farol da barra. Xanar 6213, Centro Recife, 125, décima 1, no bom voo. 25, no boa chance. Salvador, Cidade LS da pista no zero, pista livre. 941, torre 1895. Passarido 2230, desça 2000, reduza 1.